A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, é com gratidão e imensa alegria que eu compartilho com vocês mais um capítulo da Palavra do Senhor, na certeza de que Ele nos santifica pela Sua graça e um dia nos glorificará. Eu sempre saúdo a todos os irmãos e faço agora essa saudação a todos que fizeram postagens. Muito obrigado. Isso certamente está fazendo bem para outras pessoas. Mas hoje eu quero dedicar uma mensagem de gratidão a Deus pela vida da irmã Jurandir, da Igreja Metodista do Brás. Peço ao Ilcinho, ao Serginho Suriano, ou outro aqui esteja ouvindo, se vocês puderem, transmitam o meu mais sincero sentimento. Primeiro, de gratidão a Deus pela vida da irmã Jurandir, por tudo que ela representou e representa na minha história e na história da sua família, na história da Igreja Metodista do Brás. O meu pesar pela sua partida e, ao mesmo tempo, uma certeza, a certeza de que logo nos encontraremos em glória e poderemos continuar bendizendo, exaltando o nome do Senhor eternamente. Então, o Ilcinho, o Serginho, se alguém mais da Igreja do Brás puder transmitir à família, por favor, o nosso sentimento de gratidão pela vida dela, o pesar pelo momentâneo afastamento e a certeza de que foi uma vida preciosíssima, um exemplo para todos nós na igreja lá do Brás, minha professora de escola dominical, mulher de um carinho extremo, de um amor, de uma dedicação para com a obra, e eu tenho certeza que em breve, ela que é coralista, nós vamos estar entoando no coral celestial. Muito bem, irmãos e irmãs, nós estamos diante de um capítulo extenso, não desanime por causa disso, porque é importante que você se alimente para ter uma vida semelhante à de Jesus Cristo. E hoje digo também próximo da vida da irmã Jurandir. Capítulo 16 de Números, a revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: amanhã cedo Yahvé fará conhecer Quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele? Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isso: tomai os incensários de Corá e de toda a congregação, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: ouvi também, ó levitas. Acaso é muito pouco para vós o que o Deus de Israel, que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante dessa comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? A seguir, Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filho de Eliabe, mas eles retrucaram: não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos? Além de tudo, tu não nos conduziste a uma terra onde manam leite e mel. Tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que podes cegar os olhos de toda essa população? Ora, de modo algum iremos. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. E Moisés falou a Corá: tu e toda a tua congregação, vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará o incenso e apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu, Arão, igualmente apresentareis cada um o seu incensário. Assim, cada um deles pegou seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando, de repente, a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés e Arão: apartai-vos desse povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel quando um só homem pecou? Ao que o Senhor ordenou a Moisés: fala a esse povo e comunica-lhe: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos, as autoridades de Israel, o seguiram. E Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: Nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra, como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Ele, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: Misericórdia! Que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor falou a Moisés, ordenou: Dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolha os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos. Visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados, que o metal deles seja transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como um memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: Fizestes perecer o povo do Senhor. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor avisou a Moisés: Ide, saí do meio dessa congregação e em um só momento os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre os seus rostos em terra. Em seguida, Moisés pediu a Arão: Toma o incensário, põe nele o fogo do altar e em cima o incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados desse povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira e correu para o meio da assembleia. A epidemia, de fato, já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava. Louvado seja, adorado seja o Rei dos Reis, e a sua bendita palavra seja exaltada também. Meus irmãos e irmãs, tendo encerrado a leitura do capítulo 16, eu leio agora a nota de rodapé da Bíblia King James atualizada. A rebelião de Corá contra Moisés, o ungido do Senhor, tinha como causa principal algumas fraquezas humanas, sempre catalisadas pelo diabo: inveja, arrogância, presunção, avareza, atrevimento, desrespeito e, sobretudo, falta de fé em Deus. Antes da insurgência de Corá e seus aliados, Moisés já havia enfrentado questionamentos à sua liderança por parte de seus próprios e ciumentos irmãos de sangue, Miriam e Arão. Confira no capítulo 12. Mas agora a crise era ainda pior. Corá e seus asseclas atacaram frontalmente a liderança e o caráter de Moisés e Arão. Corá era descendente de Levi, por meio de Coate, e como coatita, tinha grande responsabilidade e prestígio no serviço de Yahvé no tabernáculo. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 20. Contudo, desejava mais, bem mais que isso. Sua ambição era assumir o papel de sumo sacerdote e usou de fraude para fazer valer a sua reivindicação. Corá foi seguido por três rubenitas, descendentes de Ruben, Datã, Abirão e On, e mais uns 250 outros líderes de Israel que também tinham seu interesse e, claro, certas queixas. A grande acusação deles foi que Moisés tinha abusado do poder ao assumir o papel da liderança de todas as tribos de Israel. Diante dessa acusação descabida, Moisés, o homem mais manso entre o povo de Israel, conforme nos mostra o capítulo 12, versículo 3, determina uma prova de fogo. Irmãos e irmãs, então estamos diante de um capítulo que fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E por motivos absolutamente injustificáveis, já que Moisés tinha sido um instrumento de Deus, escolhido pelo próprio Senhor para libertá-los do Egito, providenciar com a sua intercessão a água, alimento e tudo mais. Mas eles se insurgiram. E por causa disso acabaram e se rebelaram, e por causa disso acabaram morrendo. Nós vamos para a terceira e última parte desse capítulo da nossa devocional, com o resumo que preparei para todos nós. E tendo como proposição uma nova rebelião em Israel contra Deus e seus escolhidos. Rebelião que gerou morte. Irmãos e irmãs, é inacreditável, mas nós olhamos os relatos bíblicos e ficamos impressionados como, depois de tudo que Deus fez por eles, pelo povo de Israel, como eles ainda podiam se insurgir e se rebelar dessa maneira. Mas não ficamos tão admirados porque vemos na história e entre os nossos contemporâneos, rebeliões também e outras atitudes que desagradam a Deus, que acabam por afastar as pessoas de Deus e gerar morte na vida delas. Partamos então para o resumo. Nesse capítulo, pode-se verificar a revolta de Corá, Datã e Abirão. O castigo que eles receberam, eles mereceram. Mereceram o que receberam por parte de Yahvé, os queimadores de incenso, e que fizeram uma nova rebelião e uma nova crítica mentirosa contra Moisés. Corá, Datã e Abirão, e mais 250 príncipes. Atenção a isso. Não foi uma pequena rebelião, não. Porque esses príncipes certamente influenciaram suas famílias e outras pessoas de suas tribos. Então foi uma grande rebelião. E eles se insurgiram contra Moisés e Arão. Na verdade, eles se consideravam consagrados ao Senhor e não admitiam que Moisés e Arão os liderassem. A insurgência partiu dos descendentes de Rubem, que eram os rubenitas, e dos descendentes da tribo de Levi, que eram os levitas. Diante da afronta, Moisés pôs o rosto em terra, como você ouviu, como sinal de grande tristeza e inconformidade. Mas ao levantar-se, os exortou e estabeleceu uma prova para verificar quem era de fato escolhido para liderar o povo de Israel. Datã e Abirão eram tão presunçosos, irmãos e irmãs, que nem foram, nem queriam ir ao encontro de Moisés. Somente tramavam pelas costas. Mas Moisés orou ao Senhor e pediu que o Todo-Poderoso de Israel, o Senhor, o nosso Deus, não aceitasse a oferta daquelas pessoas, pois jamais tinha feito mal a eles. Somente o bem. O Senhor ouviu a súplica de Moisés e foi mais longe. Avisou a Moisés que exterminaria os rebeldes. Moisés avisou a comunidade israelita que devia se afastar das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés alertou, dizendo: se esses homens morrerem de morte natural, então esses homens estão certos. Mas se extraordinariamente algo acontecer com eles, então isso é a prova de que eles se tornaram rebeldes contra o Senhor e o seu escolhido. Porque ao questionar o escolhido do Senhor, eles estavam se rebelando contra o Senhor. Na verdade, pela sua empáfia, consideravam que eles deveriam ser os escolhidos, mas é Deus quem determina isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem, na mesma hora que Moisés acabou de falar ao povo, a terra se abriu e engoliu os revoltosos e suas famílias e tudo o que possuíam. Imagine a cena, a terra se abrindo e engolindo as pessoas e engolindo também tudo que lhes pertencia. Esse foi o castigo, queridos, para os rebeldes. Quanto aos incensários, que seriam usados na prova de que, para ver quem era do Senhor verdadeiramente e quem não era, esses foram recolhidos e transformados em parte do altar, em um memorial, para que ninguém esquecesse daquela ocasião terrível e não voltassem a se rebelar contra o Senhor e também contra os escolhidos do Senhor, Moisés e Arão. Mas para a nossa tristeza, ao olhar o texto, ao ler o texto, ao ouvir o texto, o povo voltou a reclamar, queridos. Murmurou, continuou murmurando e se rebelou contra Moisés, Arão e, consequentemente, contra o Senhor. Moisés e Arão foram para a frente do tabernáculo, da tenda do encontro, e o Senhor avisou a Moisés: Ide, saí do meio da congregação, porque eu, em um só momento, os aniquilarei a todos. Moisés e Arão, outra vez, puseram seu rosto em terra. Em seguida, Moisés pediu a Arão que tomasse o incensário dele e fosse depressa para o meio do arraial, a fim de fazer expiação pelo pecado do povo, porque ele era sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é quem fazia isso uma vez ao ano. E todos sabiam da grande, todos acabaram conhecendo, todos perceberam a grande ira do Senhor e da mortandade que já tinha começado. Mesmo assim, Arão foi. Arão fez como Moisés, pediu e correu para o meio da assembleia. Não fugiu, ainda foi interceder pelos revoltosos e pelo povo, para fazer expiação pelo pecado. Arão se colocou entre os mortos e os vivos, e o Senhor aceitou e teve misericórdia do povo como um todo, porque se assim não ocorresse, se assim não fora, o Senhor poderia exterminar toda a comunidade israelita. E Arão clamou por misericórdia e o Senhor ouviu o seu clamor, concedendo a misericórdia a todo o povo, com exceção a esses que conduziram essa grande revolta, os líderes dessa grande revolta, mas não aniquilou toda a comunidade de Israel e israelita, comunidade de Israel. Houve misericórdia por parte do Senhor, houve misericórdia por parte de Moisés e de Arão. E um sacrifício expiatório para liberar perdão por aquele pecado que eles estavam fazendo. E fez a mortandade cessar, porque senão alcançaria muitos outros. Mas nessa altura, volto a dizer, infelizmente, quando nós olhamos o texto, por mais rápido que os irmãos Moisés e Arão tivessem agido, a ira do Senhor já tinha atingido com uma praga, uma epidemia, por causa da sua ira santa, 14.700 israelitas morreram por suas reclamações, murmurações e rebeliões. Dito isso, eu parto agora para a aplicação em nossas vidas, meus queridos. E é muito importante também, todo capítulo eu vou falar isso, porque é uma verdade. A Bíblia é maravilhosa. Entenda bem, por favor. Nós temos que ter temor e tremor diante do Senhor. A rebelião de Corá contra Moisés, o ungido do Senhor, tinha por causa principal algumas fraquezas humanas, como nós vimos na nota, sempre utilizadas pelo diabo. O diabo usa e abusa dessas fraquezas humanas. Quais fraquezas, pastor? A que eu mencionei na nota: inveja, arrogância, presunção, avareza, atrevimento, desrespeito e, sobretudo, falta de fé em Deus. Antes da insurgência de Corá e os seus aliados, Moisés já havia enfrentado questionamentos à sua liderança até por parte dos seus próprios irmãos. Arão e Miriam, nesse caso, que tiveram ciúme também, seus irmãos de sangue, Miriam e Arão, como nos mostra o capítulo 12. Mas agora, queridos, a crise era ainda pior. Corá e os seus seguidores atacaram frontalmente a liderança e o caráter de Moisés e o caráter de Arão. Corá era descendente de Levi por meio de Coate. Ele era um levita, separado, totalmente separado para Deus. É impensável isso, assim como é impensável a rebelião de Lúcifer, que estava lá na glória, diante, próximo ao Senhor, com tudo que o Senhor havia lhe dado, mas ele se rebelou e Coate também se rebelou. Como coatita, ele tinha grande responsabilidade e prestígio no serviço de Yahvé no tabernáculo, já que ele era um levita. Contudo, ele desejava mais, assim como Lúcifer desejava mais, bem mais do que isso. Sua ambição era de assumir a função de sumo sacerdote, que era ocupada por Arão, e usou de uma fraude para fazer valer a sua reivindicação, como nós ouvimos. Corá foi seguido por três rubenitas. Olha só, Ruben era o primogênito de Israel, primogênito de Jacó, que depois passou a se chamar Israel. Ruben já deu umas escorregadas violentas, e agora os seus descendentes também. Os seus descendentes estão aqui representados por Datã e Abirão e On, e mais uns 250 outros líderes de Israel seguiram nessa rebelião, que também pessoas que também tinham os seus interesses de poder e, claro, certas queixas contra os líderes Moisés e Arão. A grande acusação deles foi que Moisés tinha abusado do poder ao assumir o papel de líder de todas as tribos de Israel. Diante dessa acusação descabida, Moisés, o homem mais manso entre todo o povo de Israel, foi obrigado a determinar uma prova de fogo. Então, em primeiro lugar, na nossa aplicação, eu quero dizer a você: em nome de Jesus, não se rebele. Dialogue, converse com a sua liderança. Eu me lembro, depois de ter nascido na minha igreja mãe, e quando fui sair, eu procurei o meu bispo, junto com a minha esposa e a pastora, uma outra pastora, e frente a frente com ele, porque ele tinha sido uma bênção na minha vida. Olhei nos seus olhos e, sem nenhuma atitude de rebelião, até perguntei: o senhor quer que eu espere mais um tempo? Porque eu tenho um novo projeto, eu quero realizar um novo projeto. E os irmãos já ouviram isso na Assembleia de Deus. Eu me identifico mais com o aspecto da oração e da missão. Muito embora tenha aprendido, como falei da irmã Jurandir, eu aprendi por demais em toda a minha vida, 50 anos de aprendizado, desde a igreja local, lá no bairro do Brás, em São Paulo, e passando por tudo. Pela infância, depois, quando voltei, fiquei alguns anos meio como adolescente, assim, meio aqui e acolá, mas quando me converti de fato, assumi a liderança da juventude, aprendi muito nesse processo. Depois, no seminário, aprendi demais. Depois, no pastorado, aprendi demais e continuo recorrendo à teologia, à estrutura, ao funcionamento da igreja mãe com muito carinho e tendo carinho por imenso número, incontável número de pastores, pastoras, irmãos, irmãs. É só uma opção ministerial mesmo, uma questão de identificação ministerial. Ainda assim, quando saí do coma, eu já até contei para vocês, fiquei em coma quase 3 anos atrás, procurei um bispo amado da igreja e disse: olha, Deus falou ao meu coração, eu tenho desejo de voltar para casa antes de tomar a decisão definitiva pela Assembleia. Isso depois do coma. E o bispo tentou interceder junto ao outro, mas não houve por parte deles esse acolhimento. Não tem problema, uma vez que eu tinha tomado a decisão de sair, eu tenho que aceitar que eles já não nos quisessem mais, e não tem problema mesmo, não tem problema mesmo. O fato de mencionar é para ensinar você agora. Eu estive diante do meu bispo e falei com todo carinho e não fiz rebelião nenhuma. Pelo contrário, continuo, me coloquei à disposição aqui em Minas Gerais, na cidade onde estou morando, porque se eles desejarem ajuda, estou pronto a ajudar. De alguma forma, em evangelização, junto, podemos unir as duas igrejas para fazer evangelização, ou seja, o que desejarem. Essa é a verdade, a única verdade. Não há outra verdade. A verdade absoluta, inibe qualquer relativismo. Não admite nenhum relativismo. Então, se alguma coisa foi dito em contrário depois que eu saí por pessoas que não estavam nesse momento, quem pode testemunhar é o próprio bispo da igreja, que poderá testemunhar essa questão. Muito bem. Então, eu quero dizer a você: dialogue. Eu procurei ao longo de todos os 50 anos dialogar, conversar, propor. Mas jamais, jamais promover um processo doloso de rebeldia, determinado de rebeldia e alimentando outras pessoas para que se rebelassem, jamais, jamais. Agora, como sou líder e tenho características de liderança, sempre expus minhas posições e preguei segundo aquilo que acreditava, segundo aquilo que Deus me mostrava na sua palavra. Muitas vezes isso não foi bem visto, mas isso é uma coisa. E eu tenho que respeitar o fato de não verem com bons olhos determinadas coisas, pregações ou até fraquezas, mas em nenhum momento digam o que disserem e vão estar mentindo. Deus me permitiu, isso também tem a ver com a educação familiar, promover um processo inteiro de rebelião. Há situações onde pastores mudam de denominação e saem com 500 pessoas e saem com toda uma provisão financeira. Eu estou aqui hoje na condição de servo do Senhor, missionário, necessitando de mantenedores, e eu louvo a Deus, porque essa foi a minha opção. E a consequência dessa opção foi o fato de que eu tenho que depender totalmente dele tocar nos irmãos. E agora, nesse grupo de 5.100 pessoas, há dezenas e centenas de irmãos da Igreja Mãe e mantenedores que são da Igreja Mãe, não só dela, mas também da Assembleia, e de outra igreja também. Então, tranquilo, você expor sua posição, pregar segundo a sua posição, dialogar com a sua liderança, muitas vezes votar numa determinada matéria e ser voto vencedor, e em outras vezes ser voto vencido. Isso tudo é parte do processo, do convívio de uma comunidade onde há diversidade, mas sempre mantendo a unidade na fé. Bem, eu quero dizer a você, em nenhuma situação, nada poderá justificar rebelião. Você pode até, como eu, em determinado momento, fazer uma opção por uma determinada comunidade que se encaixe mais com a sua característica. Mas não faça isso tentando levar, outras pessoas, e nem com uma atitude de rebelião. Nem com uma atitude de rebelião, nem com a atitude de, em nome dessa rebelião, um ajuntamento de outras pessoas onde você pode adoecê-las. E se fizer isso, faça, pense bem e escolha bem, para não ficar migrando. Nós temos esse problema na igreja brasileira. As pessoas ficam 3 meses numa igreja, depois 6 meses em outra, depois 5 meses em outra, depois 1 ano em outra, depois 2 anos em outra. Assim não dá. Nós temos que ser como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Então pense bem, escolha bem, observe bem antes de você tomar uma decisão. Caso isso ocorra, seja você e ou esteja você em que denominação for, mas nós precisamos manter a unidade na fé. Você tem que sair com dignidade, unidade em meio à diversidade. Falaria de novo, eu me reportaria de novo a um bispo amado. Mas já falei em outros momentos para vocês, ele marcou muito a minha vida com isso, unidade em meio à diversidade. Muito bem, eu deixo isso como aplicação em primeiro lugar. Jamais promova uma rebelião ou seja parte de um processo de rebelião. Isso é impensável para Deus. Deus não aceita, ele vai abrir a terra, vai engolir você. Claro que eu estou usando uma figura de linguagem agora. Naquele momento foi literal, né? Como o texto nos mostra, foi real, foi concreto. Mas hoje, o abrir a terra e engolir você significa que você não vai ser feliz em lugar nenhum e nem vai realizar ministério em lugar nenhum, porque Deus não vai estar aprovando. Em segundo lugar, eles foram tragados pela morte, Corá, Datã e Abirão. E eles estavam vivos, ainda a terra se abriu e eles desceram vivos. E é claro que quando a terra se fechou, eles morreram. Corá, Datã, Abirão, On e todos os levitas envolvidos na rebelião também morreram. E os rubenitas também morreram. Presume-se a morte de pelo menos 1.000 e 700 pessoas, contando as famílias dos rebeldes, e contando os príncipes, e contando outras pessoas que eles podem ter influenciado. Isso não está contabilizado no total, nós temos um número aqui, mas eu estou falando de outras: a família, mulheres, de uma outra contagem, as crianças. Então, tudo que diz respeito à vida deles foi engolido pela terra. Meu irmão, minha irmã, não seja engolido pela terra, em nome de Jesus, e nem venha a morrer espiritualmente. Mantenha a santidade. E a santidade se alcança, como eu já falei, não vou repetir agora, com a unidade na diversidade. E lembre que a solução não está em ficar mudando de igreja a cada problema que você tiver, cada trimestre, ou a cada semestre, ou a cada ano. Essa não é a solução. Hoje, eu já contei para vocês, e repito, se fosse hoje a decisão que tomei anos atrás, eu nem procuraria o bispo. Graças a Deus eu procurei em paz, em amor, em harmonia, né, ele nos abençoou, glória a Deus. Mas hoje eu nem procuraria, porque Deus cada vez mais me fala sobre pagar o preço. E eu deveria ter feito, por exemplo, como o bispo Adolfo, esse já foi recolhido pelo Senhor, como a irmã Jurandir, porque ainda que eu divergisse de 99% das coisas e tivesse 1% de. E não era o caso, né? Não era o caso. Concordava com a teologia, concordava com a estrutura, concordava com o funcionamento e discordava de alguns elementos, de ênfases, aqui ou acolá. Mas ainda que discordasse 99% da teologia, da missiologia, da estrutura, do funcionamento da igreja, se fosse hoje, eu nem isso faria. Porque nós temos que pagar o preço. E como Deus sabe disso e conhece o meu coração, depois de 6 anos, que eu vou completar esse ano de assembleia, o Senhor, com 5 anos de assembleia numa igreja que tem somadas todas as assembleias de Deus, deve estar hoje na casa de 25 milhões de pessoas, todas. Não estou falando da minha, né, do Ministério Galileia. Mas somado Belém, somado Madureira, somado Ministério Ipiranga, somado Ministério aqui Caratinga, somado todas as assembleias, nós devemos estar aí na casa de 25 milhões e Deus me escolheu um novato, um recém-chegado, para não só ser missionário, mas presidir a um campo. Pastor, e essa presidência não gera recurso? No meu caso, não. No meu campo, não, porque eu vim abrir um campo. Então, embora presida, estou falando isso porque alguém pode pensar, né? Ah, se é presidente, então deve estar assim, muito bem economicamente, não precisaria de mantenedor. Não, nesse caso, não. Porque o presidente, de fato, é abençoado, mas quando o campo já é grande. Mas para esse campo que nós estamos abrindo aqui no leste de Minas ficar grande, provavelmente só os meus filhos na fé verão, ou os netos na fé verão. Nós estamos discipulando pessoas já começando e crescendo, mas só bem mais adiante é que ele será mais numeroso e aí poderá prover salário e coisas assim. Tá bem? Estou abrindo meu coração para você, assim, ouvir essa palavra e dizer não à rebelião, não à rebelião, não à rebelião. Eu vou ficar e vou pagar o preço, vou dialogar em amor, vou conversar em amor, vou servir em amor, eu vou interceder e eu vou permanecer, vou ser resiliente. Que é a grande lição que Deus me mostrou nesses últimos 5 para 6 anos, que o que faltou foi isso, uma resiliência que fosse até a morte. Mas glória a Deus, porque ele me ensinou, eu mudei de vida, lembrem? Lembram de ontem? Arrependimento, mudança de vida, pedido de perdão, que eu faço publicamente, sempre que encontro os irmãos da Igreja Mãe, e faço novamente agora, e mudança de atitude. Agora eu estou nessa casa que me acolheu com, nossa, não há palavras. Agradecimento ao pastor Zacarias, no campo de Atibaia, pastor presidente. Agradecimento ao pastor Eronilson, meu presidente também. Me acolheram com um amor tão grande, com um carinho tão grande, e que agora nós temos que permanecer e viver, e pagar o preço de viver a vida inteira. Não podemos errar duas vezes. Errar uma vez é compreensível, duas já é questionável, três já beira a insanidade, irmão. Então, vamos manter uma atitude. Rebelião, não. Eu tenho que pagar o preço como Jesus pagou até a morte. Segundo lugar, então, eles foram tragados pela morte, porque se rebelaram. Se você tem que fazer uma transição, que seja sem rebelião e uma vez. A menos que você tenha um tipo de trabalho onde obrigatoriamente, eu conheço vendedores que trabalham vendendo em cidades diferentes. Já até aconselhei pessoas assim, e eles ficam durante um tempo nessa cidade, e às vezes não tem a denominação na qual eles congregam. Então eu sempre aconselho, aí procure uma outra, e se mudar para a próxima e não tem essa outra, então são casos excepcionais. Mas na regra, mantenha uma atitude de santidade. E dizendo bem forte, ó, rebelião não, em nome de Jesus. E faça como eu, vá diante da sua autoridade, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, nisso, não em ter deixado, mas em procurar com amizade, com carinho, com respeito, com lealdade, e dizer até: você quer que eu fique, o senhor quer que eu fique um pouco mais? Tal, eu tenho uma outra opção, mas o senhor quer que eu fique? E aí você sai em paz. Mas eu espero que ninguém saia da sua comunidade e que todos que estão me ouvindo orem sem cessar pelas mudanças. O segredo é oração. Ore em espírito, sem cessar. Doe a sua vida. Sem mensurar, é até a morte. É até a morte, pague o preço. Bom, em terceiro lugar, na última parte do capítulo, vê-se a morte de mais de 14.700 pessoas, e eu mencionei no item 2, mais pelo menos 1.000 pessoas que nós estimamos de 1.000 a 2.000 pessoas que podem ter ido a reboque e que não estão mencionadas literalmente, mas pessoas que podem ter sido iludidas a entrar no processo. Então, o que a Bíblia aponta é o número de 14.700, e eu faço uma projeção hipotética, é uma hipótese de que somados mais alguns familiares, somados mais alguns amigos próximos, talvez esse número possa até ter ultrapassado o número de 14.700. Pelo menos 14.700 pessoas pereceram por causa da rebelião. Em quarto lugar, não seja rebelde. Repito, ou participe de rebelião contra o Senhor e seus ungidos. Se você desejar manter-se vivo espiritualmente e participante da nova aliança em Cristo Jesus, abandone a síndrome de Lúcifer, a síndrome da rebeldia. Abandone isso. Isso é luciferiano. Aceite, pague o preço, interceda. Ao invés também só de falar, Ore, ore, ore, ore em espírito, ore em espírito, ore em espírito, e você vai ver Deus operando coisas sobrenaturais. Eu precisei. Bem, aguentei 50 anos com coisas que divergia, mas precisei dessa transição para aprender. Ainda Deus teve misericórdia porque sondou o coração que ele mesmo fez, essa questão de que, em caso nenhum, o melhor é você permanecer. E quinto e último lugar, entenda, até a ira do Senhor é santa. E como diria Jonathan Edwards, ai de nós, se como pecadores cairmos nas mãos de um Deus irado. Eu repito, ai de nós, se como pecadores cairmos nas mãos de um Deus irado. Leia o texto de Jonathan Edwards, e você vai aprender muito com esse homem de Deus. Tá bem? Meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós encerramos essa meditação, desejando bênção para você e pontuando. Esse é o capítulo da rebelião e Deus está nos falando para a igreja brasileira: fique aí, seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, não saia. Ah, pastor, mas eu já saí como o senhor uma vez, então agora fique. Não caia na esparrela do diabo, de ah, agora eu vou sair a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, a décima. Não! Não! Não, porque você vai estar sendo desagradável para Deus, abominável para Deus. Então, lembre que a ira do Senhor é santa. Ele não faz nada se não for como expressão da sua santidade. Então permaneça. A grande palavra é permaneça, colabore, sirva, ore. E Deus certamente vai te honrar poderosamente. E se você é líder, como eu, também, porque os líderes são mais. Como eu diria, tem mais posicionamentos e mais elementos que observa e que nota que aqui está errado, ali está errado. E, bom, mesmo assim, meu querido, pague o preço, interceda, ore em espírito para que as coisas sejam mudadas. Grosso modo falando, o ideal é que nós tivéssemos vindo como comunidade primitiva e depois permanecido como comunidade na Idade Média, depois permanecido como comunidade na Idade Moderna e agora como comunidade cristã no período contemporâneo. O ideal teria sido se todos tivessem prestado atenção. Pastor, mas houve erros estapafúrdios. Eu sei. Você pode ter certeza que eu sei. Como professor de história da igreja e como estudante, na verdade. E com experiência de vida, nós vemos erros estapafúrdios em todos os lugares. A grande questão é essa. Ah, então não vou para lugar nenhum. Não. Se você não vai para lugar nenhum, a Bíblia fala assim, que é para nós congregarmos. É para nós congregarmos. Nós temos que congregar, fazer parte de, pertencer. E o texto vai dizer: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não deixe, assuma, vá e assuma. E o erro estapafúrdio? Bom, eles vão acontecer, você vai ver. Ou em maior ou em menor intensidade, você vai ver erros estapafúrdios. Mas interceda, ore. E, sobretudo, não se rebele em hipótese alguma. Que Deus nos abençoe. Só de pensar que vocês agora estão sendo chamados. E talvez tivesse muita gente, porque ontem foi um número fabuloso, hoje foi maior. Antes de ontem foi um número fabuloso, hoje, ontem para hoje foi um número maior. E ia agradecer, mas com o caso da irmã Jurandir, da Igreja Metodista do Brás, eu confesso que estou abalado. É como se fosse da minha família, de sangue. E então nem mencionei. Mas hoje nós tivemos uma escuta maior. Vocês sabem que eu contabilizo todos os dias antes da pregação para poder falar para vocês. Porque organização mais unção é o segredo. E organização eu aprendi na Igreja Metodista. Método, disciplina, né? Na história de Wesley, dos primeiros metodistas, do metodismo americano, e até chegando no Brasil, onde ele ganhou outros contornos, mas tem muitas coisas que são extremamente relevantes. Não caia na mão de um Deus irado, só de pensar que agora pessoas que estavam prestes a sair desses irmãos, 5.100, ou estão sem congregar por causa disso, podem tomar uma atitude diferente. Olha, isso inunda meu coração. Eu estou sentindo agora mesmo a presença de Deus e crendo que o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, quando você romper, e você vai romper hoje com essa herança de rebelião, né, que a gente vê na história da igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Pode haver diálogo, pode haver contestação, com respeito. Pode haver divergência, mas mantenha a unidade no meio da adversidade, ou em meio à adversidade, melhor dizendo. Senhor, sobretudo, que todas as pessoas se posicionem, conversem com as suas lideranças e os líderes com os líderes deles, mas em nome do teu filho, não permita que a tua comunidade fique se dividindo, se fragmentando tanto. Não permita, Senhor, não permita que o espírito da rebelião venha, continue assombrando a igreja no mundo inteiro. Não permita. Agora, se houve alguém que fez uma transição ou duas, Senhor, em nome de Jesus, que isso cesse hoje. E que a partir dessa palavra a pessoa possa dizer, como muitos irmãos me ligam depois de um determinado estudo, elas dizem: olha, eu estava precisando ouvir isso. Então, Senhor, que isso aconteça, mesmo que não liguem, mesmo que não entrem em contato, mas que entendam o perigo da rebelião que gera a morte. O Senhor abre a terra e eles vão morrer espiritualmente, junto com seus familiares. E junto com os seus pertences. Então não permita, Senhor. Toca no coração de cada membro desse grupo e no coração de outras pessoas para as quais eles vão se dirigir e vão orientar. E ministra na nossa igreja, em toda a igreja, na igreja de Jesus Cristo, corpo vivo de Cristo. Mantenha, Senhor, ministra, Senhor, esse sentimento de maturidade, de resiliência, até a morte. Com todas as contestações e mudanças que você deseja, Senhor, que os teus filhos desejam fazer e mudar porque é pecado, por exemplo. Mesmo diante disso, Senhor, que seja a tua mão e só a tua mão a tratar com líderes que estão completamente profanando completamente a tua obra, como Datã, como Abirão, como On, Senhor, em nome do Senhor. Aí, se o Senhor quiser tratar com a tua ira santa alguém, Senhor, então trata, o Senhor trate, e a terra se abra para esse alguém, mas o meu pedido não é nem esse, que o meu pedido é que o Senhor tenha misericórdia, para que em ninguém, em nenhum coração, se desenvolva o sentimento que houve em Datã, em Abirão, em On, como estou dizendo, Senhor, em nome do Senhor. E nos outros todos que os seguiram, para que nós tenhamos uma igreja cada vez mais abençoada e mais próxima da tua imagem e semelhança. Nós oramos e nós te agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo perdão pela tua igreja como um todo, e desejando grande unção de amor, de serviço, de intercessão, de resiliência. E que todos paguem o preço, onde estiverem, para santificar essa casa. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque oramos segundo a sua vontade e temos a certeza de que quando oramos segundo a tua vontade, o Senhor já está operando, e eu sei que eu já posso agradecer. Nós já podemos agradecer pela obra que o Senhor está operando agora, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.